Mas de repente o céu escureceu. Ao caminho da clareira, ao caminho da clareira, cadê o caminho da clareira? Caminho da clareira, ao caminho da clareira, cadê o caminho da clareira? E o céu escureceu. Bicho que anda de dia, tá na hora de dormir. Bicho que anda de noite, se prepara pra sair.